tristeza em teu coração chega, louve ao Senhor. Quando os inimigos quiserem te acusar, louve ao Senhor. Quando no caminho espinhos encontrar, louve na alegria ou na dor, somente louve, exalte ao Senhor. É no louvor que as muralhas vão cair, é no louvor que o inimigo vai fugir, é no louvor que você recebe o são pra mandar embora toda a aflição. É no louvor que as cadeias se abrirão, libertando tua vida, meu irmão. Louve, adore e exalte ao Senhor, que você será sempre um vencedor. Louve ao Senhor. Quando os inimigos quiserem te acusar, louve ao Senhor. Quando no caminho espinhos vão cair, é no louvor que o inimigo vai fugir, é no louvor que você recebe unção pra mandar embora toda a aflição. É no louvor que as cadeias se abrirão, libertando tua vida, meu irmão.